Começa agora Descobertas Groover. Os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9. Salve, salve! Meu nome é Rogério Coutinho e este é o Descobertas Groover, um programa que apresenta os novos lançamentos da plataforma Groover, onde artistas independentes compartilham o seu trabalho e ganham feedback de curadores e profissionais da música. Se você é artista, envie sua faixa para a Rádio 9 no endereço groover.co. Começamos nosso programa com O Homem Só e a faixa Voar, de uma abordagem minimalista do violão, baixo e voz, que marca bem o senso de urgência da letra. Em seguida, o duo mexicano-americano Ingrid León e Bob James, com La Vida No Es Tan Complicada, que une elementos de jazz contemporâneo e bossa nova. O grupo franco-chileno Aginsa, com Guardians de la Terre, uma faixa marcada por uma consciência global com certa influência do folclore chileno. Finalizando essa primeira sequência, o reggae otimista da jamaicana Tammy T, com Pick Yourself Up. Seja voar longe daqui, antes que tudo aconteça. Voar longe daqui, logo que eu desapareça. Voar longe daqui, pode ser que eu não mereça voar. Voar. Voar longe daqui e me arrepender depois. Voar longe daqui, perder tudo de nós dois. Voar longe daqui e talvez você me esqueça. Voar longe daqui, pode ser que eu não queira voar. Thank you. si parfait équilibre menacé. Tu protégeais le paradis sur terre et l'on t'a fait taire. Mais tu ne tomberas pas dans l'oubli. Gardienne de la terre, oubliée de ta vie. Ta lutte n'est pas belle. Gardienne de la terre, oubliée de ta vie. Merci. Contre les dommages provoqués par l'extraction minière, l'agro-industrie, l'exploitation forestière. Levez la voix, levez la voix. Tu protégeais le paradis sur terre et l'on t'a fait taire. Mais tu ne tombes Este é o Descobertas Groover na Rádio 9. Seguimos com uma sequência mais pop, com EDM e o House de A Money Mist com Fall in Love, Mizuakili e Can Can com On the Law, e fechando o nosso primeiro bloco, Lionee com Make a Bad Man Chase You. So baby, run like a river. me deep in a shiliva. Me no one get a quitter, and the low man a deliver. Girl, give me your fi want, give me your me baby. Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover. Começando mais uma sequência, o rock acústico de End Time, Friend Time com Carnival Days. A guitarra instrumental e experimental do britânico Steve Bird Whistle com Splitting Hairs. e o pop rock com toques de neopsicodelia de Greg's Electric Song Salad, em I Always Liked California. All I ever wanted, all I ever wanted was no more. Some of these ghosts might be worth keeping. They were once adored, picking up the unseen. Daisies at your door keep peering in. Who the hell are we to speak on secrets? Chemicals become a family friend. Trying to pronounce prescription medications on the silent. Never said hurts twice as bad. Took a couple years to shake that feeling. Best you'd ever had. Came in for a short stay. Always headed back to nowhere. Comfort in the zero, let it take you. Drifting from the bare heavy metal sunrise. Digging through the day, so let them down. Set to make and find its way to break you. Worth may come around. Crying lonely wolf, written in a bottle in the island tub. How could we write the equations when every passing occasion seems to find you? Oh, so suspended in this crooked spin. You know I've tried, I know that is a lie. Get up to stay the space I am in. That's just the way it's been written inside. Not sure if we made it, but this is the end. Oh, can't we pretend a little longer? Still caught in the long while, much as it was helpful in showing who was stronger. Grasping for a purpose, honest mistake, so simple to make. Why does it matter? Not sure if we is the end, and I can't comprehend the directions we take. Você está ouvindo o Descobertas Groover na Rádio 9. Na última sequência do programa dessa semana, mais uma faixa neopsicodélica, With Shining Eyes, com J. Grove. O rock alternativo dos franceses do Stormness, com Where Everything is Silent. O country rock de The Imaginaries, com Wishing Well. E para finalizar, um indie de The Starks, com My Cyanide. It send me no official dreams. The one I've built is working fine. I only want to be alone. It's the only place I shine. Don't speak about your secret universe. I won't care from where I am. Don't know how.

so sweet, just like cherry flavor poison in my teeth. E este foi o Descobertas Groover dessa semana. Eu sou Rogério Coutinho e nos vemos na próxima edição. Tchau! Você ouviu Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9.